Shazam, caralho. Fala galera, estamos começando mais um Filmes. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Kodaka Shazam, carai. Oh, quer rola? Não. Temos o Zest. Não, Marty. Você vai olhar um robô é muito bom. É certo matar se não for um robô, Marty. Daí quem vai entender só que é 50 Rick and Morty, então acho que só eu por enquanto. Se o Mo ouvir isso, foi ele que me indicou também. Deus abençoe, Sirvini! Morreu. Eu não vou dizer Shazam, caralho, eu não preciso. Caralho, Shazam. E também aqui, participando oficialmente, acho que pela primeira vez, né? Tom Goroto! Aê, eu podia estar dormindo, mas tudo bem, vamos lá. Vamos que vamos. Então, galera, esse deveria ser o podcast sobre Digimon, mas como alguém garipou duas vezes. Garibou, tá? Não é culpa dele, a culpa é da PM de São Paulo. tá lá sentando o cacete nos professores e nos alunos. Beijo, Alckmin, aquele beijo. Tem que dar esse desconto pro Garibinha, porque gás lacrimogêneo não é fácil, né, mano? Alguém marcou duas vezes o podcast de Digimon e faltou os dois dias, duas vezes. Então a gente vai gravar outra coisa, foda-se Digimon. Uhum. Nunca mais vamos falar de Digimon. Já teve sua chance. Não, vamos falar assim, chance. Vai ser no 104, só isso. 204 agora, pra 204. Porra. Então vamos fazer um podcast de Naruto, isso aí. Puta que pariu, nós estamos saindo do site. Eu tô saindo do país agora. Então, galera, como a gente já fez um podcast sobre brinquedos cagados, vocês devem ter o link em algum lugar. Então a gente resolveu falar agora sobre brinquedos legais, aqueles que a gente curtia mesmo, não o que a gente tinha trauma de infância. Então vamos começar logo essa porra aí. Dá o cuzinho lá. Começar pela seguindo a minha sequência aqui. Godoka, lembra de algum aí? Beleza, já trocou minha foto pra falar nisso? Sim, tá aquelas. Eu vou começar justo com ela, cara. Mula Manca, que é um brinquedinho muito idiota. Ah, não, cara! Mas que eu gastava horas nele, eu era um cara, eu fazia altos passinhos assim também, tipo... Sim, quando você é uma criança idiota e compra um brinquedo a primeira vez, você só sabe apertar, você só sabe desmontar e montar ela. É, você só sabe apertar, ela se desfalece. E depois você começa a fazer... Ela baixa sua cabeça, ela baixa sua perninha, levanta as perninhas e tal. Isso aqui é um enfeite, não é um brinquedo. Não, é um brinquedo. Pô, cara, é um brinquedo. É um brinquedo tosco pra caralho. Mas não é. É que o Vini só sabia desfalecer e ressuscitar o bicho. É. Ele não sabia que tu conseguia controlar uma perna, a outra perna. Ou... Não é que eu não sabia. Só o rabinho. O cognitivo da criança, cara. Não é que eu não sabia que não dava pra fazer isso. É que eu não sabia. Interesse. Eu não tinha interesse em fazer isso, porque eu achava escroto. Nossa, existe uma mula manca falando que jogo difícil é ruim, cara. Mula manca gourmet. Como é que é uma mula manca gourmet? Pera aí, deixa eu mostrar umas fotos aqui. Eu tô pegando. Mula manca gourmet. Nossa, que nojo. Que nojo. Que coisa horrorosa. Olha aqui, cara. Nossa, cara. Agora custa 50 conto esse brinquedo, que antes custava 3 reais na feira. Agora custa isso 50 aqui, reais. Isso aqui deve ter sido redesenhado pelo Romero Brito, né? É. Eu continuo não tendo interesse nenhum em brincar com isso. Porra, a conclusão é que tu não teve nem infância, na moral. Já nasceu com 20 anos. Chato, eu nasci com 20 anos, é. Já nasceu com 20 anos reclamando. Ela baixava a cabeça e dormia, ficava de pé assim. Era... É maneiro, maneiro. Mas você tem que ter um molejo na mão, entendeu? Você é, tem que ser um tem que ter o domínio do, da peça. Senão... Sim, você tem que ser um dobrador de mula manca. Entendeu? É. Tem que ser um dobrador. Tem que ser o Avatar lá. É, cara. O Avatar é o cara que sabe jogar mula manca, o pirocóptero. Pô, Zé, não rola minha pauta, filha da puta. Peão de barbante, antigão. Peão de barbante? Pô, esse tem que ser bom, hein, cara. Esse cara tem que ser. Puta, né? Eu bati, acertei muito meu cachorro com isso. O bicho passava perto, o negócio. Vamos combinar, peão é um negócio que tu quer jogar pra ficar rodando, gente. Não faz isso. É Beyblade. Ah, é Beyblade. Não, Beyblade é a versão gourmet também. É mas tanto a Beyblade quanto a outra que são ruins. Eu lembro que eu brincava de peão, cara. Eu brincava de peão. Na época da Beyblade, nós inventava que nossas fera beat eram os bichos escrotos, tipo, besourinho a bosta, gambá, macaco-pego, era tipo uns negócios assim, cara. Mas esse peão tá fudido de madeira, solta um desse quanto Beyblade plástico pra você ver. Cara, já o Beyblade. Adeus, Beyblade. Esse aqui, além de mim, já levou um peão de madeira. Tem aqueles peão de madeira que a base deles é como se fosse um prego, né? Um prego. Sim, né? Quem já levou uma porra dessas na cabeça? Não, Vini. A gente na mão. Normal. A gente larga no chão, Vini. A gente não tenta atirar na cabeça. A gente tem amor próprio. A gente brinca igual a gente. Cara, mas depende de como você joga essa merda. Ela voa pra tudo quanto é lado, cara. Aham. Uma vez, não sei como, eu girei ele de cabeça pra baixo. Era tão ruim que o peão girou de cabeça pra baixo. O contrário. Cara, eu tinha uma arma que ela tinha um peão na ponta, assim, cara. Ele apertava o gatilho e ele atirava e ficava aquele bagulho. Não sei se você lembra disso aí, cara. Brilhava. Não brilhava, assim. Não. Ficava só girando, assim. Mas era eu lembro que era uma arminha. Era uma arminha com um peão, assim. Eu tive uma arminha, falando em arminha, que eu adorava. E que não tinha nada de gay nela, que era a espada do He-Man que fazia bolha de sabão. Gay era só o He-Man, né? A espada não. Só o He-Man. Só o He-Man. Eu fazia eu tenho a força e na hora que eu ergui a espada saíam bolhas de sabão. E os meus pais se surpreenderam quando eu contei que eu era gay, gente. Todos os sinais estavam ali, mas... Tava ali, né, cara? Agora, a pior, eu tinha esse aqui, cara. Esse aqui que era um saco. Todo mundo odiava esse. Todos os meus parentes odiavam esse. Pelo menos os adultos, né? O super peão. Ele fazia barulho. Nossa, essa merda. Eu tinha essa merda, cara. É aquele laminado. Ah, não. Pô, que... Deixa eu ver. Não abre. Consola esse. Não, ele é a versão peão do tênis do Seninha. Caralho, cara. Você rosqueia, aí você solta perto desse botão na ponta, Godoka, ele cai no chão e faz maldito e um brilho. Isso é um morteiro. Morteiro, você é pra avisar quando tá na ilha, perdido. Eu mandei uma foto aí pra tipo vocês. Ah, eu mandei uma arminha. Essa era que eu tinha, essa que soltava o peão ali, ó. Tem um peão e tinha umas hélices que saiu voando. E essa ficava na cabeça. Eu perdi tudo muito rápido. Essa dava na cabeça das pessoas, as hélices. Eu perdi muito rápido as hélices. É. Mas o... Minha, cara. Mas era o mesmo princípio desse que o Zwaist mandou. Era o mesmo princípio desse. Só que a versão... A pistolinha é a versão gourmet do Zwaist. É, não existia gourmet nessa época ainda, viu? A gente tá falando de um tempo muito remoto. Era a versão do Kiko. Um tempo muito distante. É. Os monstros fazem as leis. Eu estava jogando. Era uma terra muito distante onde os monstros fazem as leis. Fazem as leis. Chega, né? Mas porra, vocês falaram em espada agora, cara. Eu preciso falar duas coisas, então. Eu tive duas espadinhas de super-herói. Uma era a espada justiceira do Lion, que era, ela vinha com um lugarzinho pra botar o olho e tal. Só que ela era toda vermelha, assim, não tinha detalhe nada. Não parecia nada quando desenho. É, não parecia nada quando desenho, mas tinha um adesivo do olho de Tandera nela. E outra espada que eu tive também, que foi a espada olímpica do Jiraiya, cara. Pá! Caralho. Que eu dei nos coleguinhas com essas duas espadas, cara, mas olha assim, ó, lindo, cara. e corria pra lá e pra cá, e dava deixa... as coisas. Quem deixava o cara entrar na escola com uma espada de brinquedo, com a espada, né? De brinquedo. Ah, mas eu não... Com aquela rebarba de plástico. Ih, cara, aquela rebarba era letal, cara. Aquilo ali pra você acertar na sua priminha, na irmãzinha. Eu tinha as espadas, mas nunca era assim de alguma coisa famosa. Assim. Simplesmente eram espadas de plástico. Eu tive uma espada, eu acho, de plástico. Era mais roots, assim, não tinha marca. Ah, eu tinha aquelas de pirata, sabe? Ou tu podia pegar um cabo de vassoura, colocar uma havaiana de lado, assim, pela tira, aí virava uma espada também. É, a gente fazia isso. Espada justa, né, cara? É. A gente fazia isso no galinheiro, no quintal do galinheiro do meu tio, que ele ficava louco da vida. A galinha ficava nervosa, não botava ovo. Caralho. Ô, sabia que eu brincava muito de fazer armadilha pra galinha lá na minha avó? Puta merda, que vocês são muito mal, cara. Não, só pra prender a galinha, daí depois a gente soltava. A gente fazia um arapuca. Soltava a galinha... na panela, né? Era só caça esportiva, né? Era só caça esportiva. Nessa época aí o Tom já tava de olho nas inimigas, olha só, pra te ver, cara. Eu falei pra vocês aquela vez que eu ficava jogando bombinha nos gansos, os gansos me perseguiram tipo um ano depois. Uhum. Sim, os gansos vingativos. Os gansos vingativos. Ô, ganso é o bicho do demônio, eu já tomei corridão de ganso. Cara, eu não sei se eu já contei essa história aqui no podcast, mas uma vez eu tomei um corridão de 15 gansos. Porque meu avô tinha sítio também. E aí tinha uma ladeira enorme, e eu tinha que correr de 15 gansos lá pra cima, cara. Pensa no cagaço da pessoa. Cara, eu já tomei um corridão de um mastim, cara. Aqueles cachorros de 2 metros de altura. Caralho. Meu tio tinha um... Ele foi morar num sítio, né, pô? Cuidado do sítio do cara. Ele tinha uma boxer, que eu gostava muito. Eu fui, pulei a cerca e ela tava assim de longe, né? Eu comecei a chamar Duda, vem cá, não sei o que. Quando vê, surgiu aquele troço que era 3 Duda atrás dela. É o cachorrinho bonitinho. Na hora que ele veio correndo, cara, eu só lembro eu do outro lado da porteira. Eu não sei se eu passei por cima, se eu passei por baixo, se eu quebrei a porteira e depois montei ela pro cachorro. Ele cortou. Pregou rapidinho, assim. É, eu só lembro que eu tava do outro lado da porteira. Eu lembro uma vez que eu fui na casa do tio, a gente chamou, ninguém atendeu, né? Ele disse, vamos pular aqui, não deve ter ouvido. A gente pulou, ele tava com fila no pátio. Caralho. Ah. Cara, ficou tipo os dois paralisados, assim, o cachorro em volta latindo, assim, e não atacava. Eu tive um episódio muito, muito legal, assim, que ajudou a desenvolver a relação com meu pai, sabe? A gente tava pegando o caque lá na minha avó e tinha pelo um. Craque? Caqui. Ah, caqui. A gente tava pegando caqui ou caque, sei lá como que fala. Ah, e daí era aqueles caque chocolate, sabe? Era o único pé que tava com caque chocolate. E eu fazendo uma pilha assim embaixo da árvore. Eu me decepcionei muito quando comi essa fruta. E daí veio um tourinho que meu avô tava criando pra reproduzir, né? E veio querer pegar os caques e eu fui tomar dele, me achando bem galo, né? Sai, filho da puta, é meu. História, fiquei eu pendurado em cima da cabeça, preso entre os chifres do touro. E o meu pai brigando comigo em cima da árvore, nem pra me ajudar, ele teve a capacidade. Melhor foi a parte do começo, né? Isso é um acontecimento que ajudou a fortalecer a relação com meu pai. Pai, Tom, você consegue! É, isso aí. Meu pai também me ensinou a nadar de um jeito bem legal, ele me jogou de uma cachoeira, sabe? Assim. Legal, interessante, ele parece ser um cara bem legal. É assim, lembra minha mãe. Ele falou assim, é assim, ó, o importante é não se afogar. Vai lá, filhão! Isso aqui que você tá vendo é superfície, mantenha-se nela, vai. Continuando aqui, bom, acho que os Waze tinha falado. Vini, vem que já falou já, 500 brinquedos, cara. Cara, já falou. É, eu só vou aproveitar pra dizer, então, o brinquedo que eu mais brinquei na minha vida inteira, né? Desde pequenininho eu sempre ganhei, eu acho que eu ganhei. Ganhei até o quê? Até uns 17, 18 anos eu fiquei ganhando, cara. Lego. Brinquedo. Cara, Lego. Cara, Lego eu ganhei muito Lego nessa minha vida. Cara, eu nunca tive Lego, cara. Eu nunca tive. Mas, tipo, a parte legal do Lego é que, tipo, tu pode fazer qualquer brinquedo com ele. A parte triste é que eu sempre brincava sozinho. Não, eu também brincava sozinho. A parte triste do Lego era pisar nele. Eu também. Eu achei que o Vini ia dizer, a parte triste é que tu não consegue montar porra nenhuma com aquilo. Não, você monta muita coisa, cara. Lego é uma beleza. Não, mas tem que ter bastante pecinha, cara, se você tiver só uma caixinha. Eu tinha um baldinho, não montava tanta coisa. Cara, eu devo ter, até hoje, deve estar guardado com umas 3 caixas de sapato cheias dessa porra, cara. Era Lego, aqueles Lego de cidadezinha, de carrinho. Aí depois aqueles Technic, que era mais complicado, temos helicópteros, umas engrenagens, uns negócios mais complicados. Tipo, cara, eu brinquei demais de Lego nessa minha vida. Cara, eu tô. Curto até hoje. Hoje, cara, se eu pudesse comprar eles, montar e deixar exposto... Eu olho aqueles Lego de Star Wars, fico louco, então, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu tô montando minha estante aqui de quadrinho, cara. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar uma nave de Star Wars de Lego, montar e deixar de enfeite, cara. É muito foda aquilo lá, velho. É muito foda, cara. Só que ele leva aquele Lego do Simpson. É um braço, né? Que é a casa deles, cara. Puta que pariu, vocês viram aquele Lego? Parcelar em 50 vezes. Eu acho que eu não vi, cara. Porra, velho, é a casa com todos os bagulhos, com todos os personagens, mais o... Mais as porra do carro, tudo, velho, tudo. Você tem que ter um nível de paciência que eu já não tenho mais, cara. Olha isso aí que eu mandei, cara. Essa Millennium Falcon. Ah, essa Millennium Falcon tá fudendo pra caralho. Tem até anteninha ali, cara. Porra, fudeu pra caralho. Ô, Zuiz, isso não é tanta paciência, cara. Paciência é o diorama que eu tô vendo aqui de Lego, cara. Ah, olha isso. Aí você já tá num nível muito... Que a fuder! Ah, que bagulho a fuder, cara. Os robozinhos tudo caído ali. Pô, que massa. Nossa. A Guerra dos Tronos. É do caralho, né? Aqui, ô Vini, esse aqui é o do Simpson. É, e a casa, tipo, a casa se abre. Tá... Ah, não, que link esquisito, cara. Puta que pariu. A casa se abre e tem todos os cômodos e todas as peças dentro, tá ligado? Puta, tem tudo essa merda, velho. É perfeito, deve custar uns 4 contos essa porra aí. Isso que é o foda do Lego, né, cara? É muito caro, velho. É caro pra caralho essa porra, cara. Tipo, tu vai ver uma Millennium Falcon dessas aí que o Godoka mandou. Cara, deve estar no mínimo uns 500 pilas. É, por aí, cara. 400, 500 pilas isso aí, velho. Esse temático deve ser muito, muito caro. Comprar um que dá pra entender. Eu não vou comprar. Não, mas isso, é porque, pelo que dá pra entender, essa porra ela é toda importada, cara. Tipo, é tudo é o quê? Na Alemanha ou Bélgica? É alemão, né? Aham. Foda, cara. É tudo importado, essas porra aí. E o... E, tipo, essas coisas de montar, eu ganhava muito pinos mágicos, cara. Pinos mágicos. Cara, eu acho que eu lembro disso aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, eu tive isso. Ah, sim, eu lembro disso aí. Eu era pobre, mas não foi isso que eu não conseguia montar porra nenhuma também com isso aí, tá ligado? Cara, uma vez eu montei uma nave espacial muito louca, cara. Muito louca mesmo. Veio tudo os pinos, eu tinha milhares, eu vi tudo. Muito legal. Brinquei com ela uns 4, 5 dias até que meu pai sentou em cima. Porra, isso nunca eu não mais tinha consegui não. Montar ela de novo. Aí foi aí que começou a tristeza dos ex com naves, quando naves sendo explodidas. Não, mas eu lembro que antes de eu brincar com Lego, eu brincava com pinos mágicos, cara. Pinos mágicos era pra caralho, mano. Porra, eu tive aqueles bloquinhos que você não construía porra nenhuma, você só fazia ponte com aquilo. Isso é legal, né? Madeira, bloco, né? De construção. É, de madeira. Eu tinha ideia. Cara, eu tive um, cara, que era, eu vou dizer, era um Lego Roots, assim, cara, tá ligado? Porque ele vinha... Porque era uma caixinha, cara, ele vinha com tijolinhos. Sabe? Tijolinhos mesmo, assim. Uhum. Eu não sei que material era, mas tipo, era... Tijolinho mesmo de barro. Era igual, era pesadinho, ele vinha com tijolos, com telha e coisa, e tu montava as casas com a lá pedreiro mesmo, sabe? Tipo, tu tinha que montar os tijolos tudo. Porra, assim. Ficou mesmo ele em que eu não, depois eu vou dar uma procurada aqui e ver se eu acho, mas eu não lembro nem que o nome desse treco, assim. Ah. Mas era muito massa, velho. Era meio que um treinamento pra ser pedreiro já, assim, desde o Ah, brinquei demais disso aí, cara. A caixinha com tanto de bloco aí, você começava a montar, acho... você via que andava metade, assim. Mas o que eu acho maneiro desses não montava, cara, nada. Eles estimulam a criatividade na criança. Então, sim, tipo, sei lá, não tem tanto brinquedo. Mas tem aquilo ali, o pinos mágicos, etc. Cara, tu faz uma caralhada de coisa. Ah, esses pinos mágicos estimulam muito, cara. É, eu lembro que eu brinquei. Eu achei. Antes de eu ter Lego, cara, eu brinquei muito com pinos mágicos e massa de modelar, cara. Tirando a parte em que eu comia massa de modelar. Mas, cara, massa de modelar e pinos mágicos, cara. Olha, mandei aí pra vocês, ó, cara. Achei a caixa do bagulho. Junto então, hein, Vini? Cara, e junto então era tipo um ciborgue, tá ligado? Porque era tipo. O corpo dele era feito de pinos mágicos e eu botava a pele por cima de... Caralho, isso é tijolinho mesmo, velho. É, tijolo. Eu falei, é isso aí, cara. Aí tu podia falar... Tu podia usar cola ou tinha um... Ou tinha um pozinho que misturava com água e virava um tipo assim. É o kit argamassa. E daí tem um... Quartzolite. Tinha uma mini betoneira também. Eu com isso aqui de cortina. É... Eu vi uma betoneira. Se você virar a caixa, tá escrito assim, capacete não incluso. É. Mas ele tinha viu, ele tem as lajes. Cerveja pra virar a laje não incluso. Tinha as portinhas e tal. O esquema das madeiras ali, cara, de janela. Tem com isopor junto também. Janelinha, né? Telha. Vim até com um livrinho kit de cantada pra mulher que passa na rua. Tá? Mas era muito massa. Muito massa. Eu era muito. Era muito massa mesmo. Eu achei aqui a parte de trás da caixa que tem umas construções prontas aqui pra te tentar fazer. Cara, essas construções em inverso de caixa é uma putaria, cara. É uma cara, ilusão. Mas vinha as instruções pra te montar elas, cara. Vinha instruções. Aí a instrução é compra 3 kits pra você conseguir fazer esse negócio. Que eu não tive. Não, aquele do meio ali, aquele do meio da caixa ali que tá mostrando, eu fiz aquele ali, cara. Aquele do meio, agora olha o de baixo, olha a ruína de baixo que você consegue fazer. Consegue, porque era o tijolo mais. Era aquele tijolo deitado, comprido. Então tu fazia eles em pé, dava mais altura pro negócio. Ah, tá. Viu, cara? O bagulho era show, velho. É, daí tu faz uma vez e fudeu. Era 50 quilos o brinquedo, né? Cara, era só lavar que desmontava. Era só lavar. Era brinquedo do Sérgio Naia, então, né? Caía tudo, a porra. Era com areia da praia, hein? É, porra. Achei o kit aqui, cara. Tem as ripas, as ripas e as portas olímpicas. Tinha ripa, meu Deus. O bagulho era pronto. Tinha ripa mesmo, velho. Sim, pra fazer as janelas, mano. Tinha a telha, velho. Que treco. Meu Deus do céu, cara. Isso é genial, cara. É, era sensacional, cara. Era muito legal. É, as crianças tinham muita raiva. Isso era coisa de rico. A criança pobre, ela tinha um toletão de argila que ela fazia tudo aí. Só que daí... Na verdade, ela pegava pra rua, juntava terra e molhava. Exatamente. As crianças pobres tinha que montar casa de verdade, tá ligado? Senão não tinha casa. É, essa caixa aí que você tá vendo era o tamanho do tijolo que ela carregava pra montar a caixa da casa. Eu achei a caixa original. E ainda, e às vezes era de adobe, ou seja, se jogasse água também desmontava. Ah, pino mágico, cara. Pino mágico. Pô, olha só. A caixa que eu tinha. Eu tinha uma caralho, cara. Pino mágico Zelka. Eu não conseguia montar uma vez, porra aí, velho. Lembro que uma vez uma coleguinha minha na escola enfiou um trequinho desse do pino mágico no nariz, cara. Tiveram que chamar a Mercor pra tirar, cara. Porque a guria, tipo, ela deu um Homer, tá ligado? Ela meteu lá no fundo do treco do nariz e, tipo, tava só a pontinha pra fora. E aí, como como tem essas pontinhas, eu acho que inchou. E daí a guria não conseguia puxar, cara. E daí ficou preso no nariz da guria. Tiveram que levar a guria pro hospital pra tirar a porra do pino mágico do nariz. Pra tirar um pino de 15 centímetros do nariz. É. É, a guria estudou comigo até a 8ª série. Ah, tristeza. Ficou retardada. Né? Ficou meio sequelada. É, a guria era meio. É, ela era meio especial mesmo. Ela fez uma lobotomia com o pino mágico, assim. Meu Deus. Pô, cara, eu achei o tijolinho pra vender aqui no OLX, cara. Eu vou comprar um. Matar a saudade. Quanto? Vamos ver quanto o cara tá vendendo, 200 pila. Caralho. Anos 80. Eu te vendo fechado. Um metro de tijolo pra esse e tem valor, tem um vendendo por mil, cara. Só os caras tão loucos. Porra, cara. Tá no saco ainda, tá fechadinho. Tá. Tá. Por mil levanta. Não funciona mais. Por mil eu levanto duas paredes, cara. Cara, construir uma casa ou comprar um kit tijolinho? Vamos continuar aqui. Tom. Eu. Deixa eu só aproveitar, já que a gente falou de. Já que a gente falou de Lego, falar de Playmobil também, cara. Que eu cara, eu achava isso muito parecido. Eu tinha um problema sério com o Playmobil, cara, que ele não, eles dava pra desmontar ele, mas ele não montar de volta, porque ele quebrou. Porra, ah, mas tu também, mas o que tu fazia? Playmobil, o máximo que saía era, era a peruca pra te trocar o cabelo. Não, aí... Aí que tava, cara, eu não achava graça do Playmobil, porque, tipo, não dava pra te desmontar tudo, tá ligado? Ele não dava uma pecinha desmontar. Isolada. Pô, mas ele, pra... tinha, ele tinha mãozinha de segurar a lata de cerveja, né, cara? Uhum. Sim, cara. E... Não, era um negócio que vinha pronto, né, cara? Não dá pra, tipo, Sim, mas não, é um, não era um Lego, né? Não, tipo, não é pra você ver se tá imaginação, é pra você brincar com o negócio. Não é Frankenstein. É, cara, não era um Lego que vinha todo desmontado, né, cara? Eu lembro que eu tinha bastante, até assim, nunca tinha os grandes, aqueles que a gente fica babando, assim. Que... É, eu tive sorte de ter uns grandes, cara. Aqueles lá eram muito foda. Eu tinha os folhetinhos ali que tinha todos os negócios. Nossa, isso aqui era o meu xodó, cara. Deixa eu ver. Eu até mostrei pra vocês outro dia. Ah, sim. Ah, o da nave, né, que tu falou, né? Isso, ah, é, isso. Que pô, coisa isso linda. É muito legal. Muito massa. Ele é enorme, cara. Eu acho que. Eu tô tentando lembrar, ele era maior. Ele era gigantesco, o tamanho de um Xbox, assim. Caralho, velho. Mais diversão com o Xbox, né? Eu sempre tinha, tipo, cara, era legal assim, eu sempre tinha a menor versão de alguma parte temática, né? Tipo, aquela dos piratas que tinha os naviozão e tal, eu tinha esse aqui, ó. Que era um pirata. Que era maneiro, não, mas que tinha, cara, tinha um barquinho com os remos, cara, dava pra fazer algo. Ah, que genial. Cara, eu tenho até hoje esse Playmobil aí, cara. Eu tenho até hoje ele, o piratão. Aquela barba sai, tá ligado? Se tu tirar a peruca, a barba sai e tal. Daí ele fica mais... Dá pra fazer as aventuras quando ele era mais novo. Antes do naufrágio. E depois, naufrágio. Quando ele ainda não era um pirata, tá ligado? Esse mais recente eu não tinha, cara. Assim, eu tive um barcão pirata. É, porra, era... Quando eles começaram a mexer a mão, sabe? Que antes a mão era travada. Aí ah, sim, começou a girar, né? A mão começou a girar. É, o punho livre. Só pra fazer um disclaimer, cara, só voltando um pouco no assunto anterior. O barco não flutua, pra o Paga a molecada enfiava na água, não é? Em barco pirata, cara, eu lembro que eu ia na casa de um tio meu e ele tinha um barco pirata do Lego montado no alto de uma estante da casa dele. E eu ficava maluco, que eu queria mexer naquela porra, cara. E eu mexi uma vez. Mexi uma vez, tomei um cacete, cara. Mas ó, nunca mais. Ele tinha uma arca que era cheia de bicho, velho. Era tipo, era a arca de Noé, assim. E tinha tudo que era tipo de bicho no negócio, assim. Era muito foda. Esse canhão funcionava, tirava umas bolinhas, cara. Uhum. Não funcionava, tinha um calabouço, tinha... Eu sempre tinha os unitários, assim, né, cara? Sempre tinha os separados, assim, que vinha com os kitzinhos, assim, tipo aquele policial, né, coisa assim. Eu fiquei, eu atirava com uma força da porra, acertei o olho do meu primo. Aí, minha mãe tomou os canhão, já era os canhão do meu barco. Eu tinha aquele veículo do He-Man, aquele grandão, que tem umas rodas gigantes, sabe? Que a parte da frente saía, assim, que era aquela nave que eles usavam. E ele tinha um ariete, assim, tu colocava, era um pino vermelho, assim, tu colocava e o bagulho atirava longe, aquele troço. Era muito massa. O He-Man já não tinha, achava ele deformado. Ah, eles eram. Eu tenho um mentor, cara, eu tinha um mentor. Abriu uma loja de brinquedo aqui perto de casa, cara, eles colocaram de propaganda, assim, na porta da loja, um desses Playmobil de pouco mais de 1,5 m. Uhum. Ah, sim. Sabe, esse gigantão. Cara, no dia que eles bobear, aquele Playmobil vai sumir, cara. vai estar o Godoka dormindo abraçado. Num Playmobil de pirata gigante. Aqui, ó. Cara, você imagina, tipo, o Godoka fugindo no meio da noite, cara, com um Playmobil de 1,50 m. As costas do de PVC de 200 kg. Um dia sequestrando uma pessoa, né? Esse aqui que eu tinha, que era do He-Man. Era o azul, né? Era o azul e aquele ariete ali atirava de verdade, né? É, o meu primo tinha esse. O meu colega tinha o castelo de Grayskull, cara. Porra, esse era... Caralho, cara, o castelo de Grayskull era muito a fuder, cara. Ele era muito grande, cara. Mas era um treco muito grande, cara. Era absurdo. Do He-Man, pra não dizer que não tinha nada, tinha aquela pantera do esqueleto. Ah, sim. Como é que é o nome daquela porra, não é o... Pantor. Não, tinha um cara que... Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Cara, eu acho que era uma vez que eu vi aquela porra. Ela tinha. Ela não era meio de camurça. Ela não era meio camurçada. É, isso, era toda camurçada, cara. Fora, né? Que nojo, cara. Esse aqui já tá meio gasto ali, já. Tá... Nossa. Eu acho que essa é a minha. Tá meio zumbi isso já, cara. Oh, cara, olha só. Isso aqui foi engraçado, velho. Tu tirava os acessórios que o cara vestia. A cor da pele dele era daquela cor, tá ligado? Olha esse mentor, velho. Nossa senhora, velho. Eu mandei ele um pouco mais. Eu mandei ele, eu acho que um antes eu mandei ele ali. Muito deformado, né? É, e tu vê que ele tinha assim o negócio do peito, dos braços ali, tudo, mas era. Cara, claramente era não era pra ser uns bonecos do He-Man, sabe? Os caras que mudaram de última hora, assim. Nossa, esse aqui deve ser novo, cara. Não devia ter na coleção antiga, cara. O Granamir, cara. Ah, é. Não, acho que não tinha. Isso aqui deve ser a coleção nova. Isso é coisa nova. Não, isso aí tem sido muito bem feito, cara. Isso dá medo nas crianças, cara. É, então esse Granamira aí tá bem feito pra caralho. Agora, o boneco mais tosco era do Ariete, cara. Meu primo tinha. Cara, ele não tinha articulação nenhuma, cara. Olha aqui, eu achei a coleção toda aqui, cara. Eu acho que é a coleção toda. O boneco do Ariete não tinha articulação. As pernas só enfiavam, assim, a não, cabeça só mexia. Só os vilão, ó. Só os vilão. Eles eram. Olha, era tudo o mesmo modelo, cara. Olha o mandíbula lá, cara. Mandíbula tristinho. Deixa eu ver se qualquer que eu tinha, cara. Nossa senhora, eu era. Nossa, que criança triste, cara. Eu tinha aquela porra verde ali, ó. Olha aquele treco verde. Aquela merda ali que ninguém. O sentado, uma merda ali. É, acho que é o tio Cobra Khan e o... Não, o outro verde, o verde escuro. Finalmente, tô feliz, o não lembro. Ali, Mano, é tão deformado, que ele só conseguiu sentar desse jeito aí, que tá no... O verde do lado do He-Man é o... É. Não é o anfíbio, o anfíbio tá do lado, tá falando que tá na frente? Não. É o do lado, cara. O anfíbio era o dos Thundercats. Ah, sei lá. Não era anfíbio, cara. Não, eu tô falando que ele é um anfíbio. Eu não tô falando que ele era anfíbio. Não, ele é um anfíbio. Mas o aquático. Caralho. É o aquático. Eu tinha essa porra aí. E agora que eu vi a outra imagem que mandaram aqui, eu tô vendo os dois aqui sentados na caminha. Eu tinha o aquático e o cara de laranja do lado do aquático, cara. O homem fera. Fera? O homem fera. Eu ia perguntar, cara, tipo um lobisomem, um negócio assim. É o homem fera. Era muito cagado, velho, esses bonequinhos deles. Era muito errado. Cara. Perna torta. Era muito errado. Aí o castelo era enorme, né, cara? Mas era muito maneiro. Mas era legal, cara, era legal. Porra. Era o que tinha na época, né, cara? É igual tu comparar os Cavaleiros do Zodíaco daquela época da Bandai com os que tem agora, né? Mas assim, vocês lembram naquela época o quanto era caro um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco? Mas é caro até hoje, cara. Acompanhou? Quanto então, era não, pesado. Quanto era caro e o quanto era pesado, cara. Eu lembro que, tipo, eu tava tão vidrado em Cavaleiros do Zodíaco, tipo, porra, eu tinha 6, 7 anos, cara. A minha mãe, ela comprou e disse assim, ó, vai ganhar esse aqui e deu. Ela me deu um cavaleiro original, pensa só, daquela época era caro pra caralho. Qual Originex, era? Cavaleiro de Libra, que era o mais cheio das Tractana, o mais cheio dos Gary, eu perdi metade daquelas arminhas. Tu não conseguia fazer ele lutar com tudo aquilo pendurado, né, cara? Não dava. Eu tentei botar todas as armas ao mesmo tempo, aí perdi. Porra, dava pra montar a armadura naquele filho da puta e deixar ele parado, porque se ele se mexesse, caía, né, cara? Ele era só. Ele ia nas batalhas com os G.I. Joe só pra intimidar, né? Ele não fazia nada. É, mas eu lembro que depois eu ganhei outro de aniversário, de Natal e coisa e tal. E tipo, eu ganhava só os cavaleiros de ouro, assim. Tipo, era porque, né? Filho de pai separado, daí tu tem essas vantagens. Esse foi um tempo bom também pra brinquedo. É, mas era só do lado, né? Porque meu pai nunca me deu nada. Mas era legal, cara. Era legal, os brinquedos eram maneiros, cara. Tinha aqueles Power Rangers que girava a cabeça também. Você lembra? Ah, esse eu tinha. Foi do Hype 2. A mola ia pro saco rapidinho, aí tu não conseguia mais esconder a identidade deles. ele dava Cavaleiro do Zodíaco, ele tirava o capacete pra lutar, porque não precisava. Mas era foda aquilo lá, cara. E eu lembro que eu nunca tive o que eu mais quis, que era o verde. Eu nunca consegui ter o verde. Nunca aqui, achei o bonecão, cara. O grandão que eu falei, que tinha um botão atrás e ele dava um golpe. Ele era mais articuladão que esses que esse escroto que virava a cabeça que eu tinha. Tá? Esse escroto é duro também, essas porra, né, velho? É. Uma pistola. Aí, ó, eu tinha o Power Ranger preto, cara. Você apertava um botão nas costas dele e ele dava um chute. Ah, sim, sim. O botão era duro pra caralho, cara. Mas era um boneco bem alegre. Esse é bem cara. Feito, né? Porque dá pra ver que as duas Power Ranger mulher parecem ter um corpo feminino. A Kimberly tem peitinhos ali, ó. Aqueles que viravam a cabeça eram tudo mesmo molde, só mudava a cor e a cara. Do... Só pra tirar uma dúvida, vocês que manjam mais de Sentai do que eu. A amarela era mulher mesmo? Porque parece que no japonês não, era um cara. Não, era um cara. Depende da temporada. É que quando se transformava, as filmagens que eles tinham era um cara lutando, entendeu? Sim, sim, mas o japonês, no original. Ah, no original era um cara. Não, depende da temporada. Na primeira. O Mike Morton. Na temporada, o amarelo era um homem. Sim. Porra, tanto por isso que a atriz... ela não usava saia, não tinha peitinho. O que tu acha que aquela temporada que era tinha um piá na equipe, ele crescia quando se transformava, tá ligado? Não, ele crescia? Como assim? Power Ranger Turbo? O Turbo. Cara, uma nojeira aquilo lá, cara. Eles tinham enganada, né, cara? Porque eles tinham que reaproveitar as filmagens. O legal é que quando eles estavam transformados, as placas eram todas em japonês, né? Eles estavam lá no lugar com tudo em inglês, daí eles se transformavam, as pessoas eram todas japonesas, as placas também. Nessa época eu não entendi o conceito de corte orçamentário, né, cara? Eu nunca entendi. Eu nunca entendia por que eles estavam com uma roupa e quando eles se transformavam eles estavam com outra. Aqui, ó, eu errei. Nas lutas, o que me incomodava era que nas lutas as roupas eram mais brilhosas, sabe? Uhum. E tipo, na do japonês, as roupas elas tinham um brilho diferente. E na do americano era tipo uma coisa meio sem graça, mas o boneco que dava golpe, na verdade, era esse aqui, ó. Era mais arredondado as articulações dele, ó. Ele vinha com a pistolinha de merda que sumia com 10 dias. A pistolinha. E aquela porra daquela. Da banda. Onde põe a pistola ali? Como é que é o nome? Do coldre. Esse coldre também era uma bosta. Era uma merda, logo não cabia nada, né? Não, cara, ele arrebentava a face. Olha o tamanho da mão dessa porra, cara. A mão era articulada, Vini. Ela. Mas é desproporcional pra caralho o tamanho da cabeça. Ah, tipo assim, era o indicador era independente e tinha os outros três dedos que mexiam, assim, sabe? Uhum. Você colocar o dedinho como se fosse o gatilho, assim, sabe? Mas era um brinquedo foda, cara. Era um brinquedo foda. Alguém aí teve o Megazord? Não, que cara, isso? Isso aí, é muita riqueza. Não, isso aí não. Eu tive o Dragão Zord. Só o Dragão Zord eu tive. Gente, eu tô chegando a falar que a minha infância foi muito pobre ouvindo vocês falarem. A minha também. A galera tá falando desses brinquedos. Eu falei de Mula Manca, Tom. Me abraço. Que nem eu falei, tipo, eu nunca tive os grandes, assim, eu sempre tinha um pequeno de algum conjunto que meus pais conseguiam me dar, assim. E aí eu ia falar dos comandos em ação, né, cara? Comandos em ação era o... Ah, cara, eu tive uma infância antes do plano Collor, cara, então eu tirei algum dinheiro. Não, mas o que acontecia comigo era o seguinte, tipo, era minha mãe e minha madrinha que me criaram, então, tipo, meu pai, foda-se. Minha mãe, ela nunca me dava brinquedo. Tipo, ela me dava brinquedo poucas vezes. Tipo, ela me deu brinquedo pra caralho, com o tempo. Mas, tipo, na maior parte das vezes ela dizia assim, não. Agora, minha madrinha, cara, ela aparecia com os negócios do nada, assim. Ela via que eu gostava, ela comprava e me dava, tipo, foda-se, sabe? Tipo, vai brincar mesmo, vai ter brinquedo mesmo, vai perder peça, vai desmontar, mas pelo menos vai brincar com essas porcarias aí, tu não vai ficar indo na rua. Como é que vem pra rua, porra? Cheirando maconha e fumando cocaína. Fumando, bebendo droga. Que isso? Que horrível, que coisa horrorosa. Eu sei que isso é assunto do outro podcast passado, mas não dava pra escapar. Nossa Senhora! Coisa horrorosa! Mas, cara, voltando aos G.I. Joe, o comando de ação acho que era dos que eu mais tinha, assim, velho. Que esse Hulk gariba aqui, cara? Porra, que nave é essa? Pega a foto que mandaram aqui da Power Ranger. E avança o gariba. E avança o gariba Hulk ali, cara. E ele tem dois dedos, cara. É! tem uma mão que tem três dedos, tipo tartaruga ninja, tá ligado? Não, o que é esse pé, cara? Porra! Chega, chega, já falamos demais de que brinquedo cagado no podcast. Brinquedo bosta. Vamos voltar falando aí dos... dos... Pô, esse avião era meu xodó, cara. Que avião era esse, cara? Foi um... Super, do G.I. Joe, cara. Ah, esse é do G.I. Joe, cara. Puta que foda. Tu teve, mano, isso, Zwaist? Puta, cara, que pariu. Que vai, beijo, tomar, cara, no cu. É, como eu falei, é uma época antes do Plano Collor. Cara, G.I. Joe era um brinquedo que sabia ser caro pra caralho. Mas também, era, né, cara, foda, cara. Puta, era muito... Mas foda. Era foda. E aquele maldito dedão sempre quebrava. Aquele dedãozinho. Não, olha só que legal, né? Esse que eu tô usando aí, o Marujo, que eu tô usando de Avatar, ele, uh-huh, ele não perdeu só o dedinho, ele perdeu a mão inteira. E aí era legal, porque como ele era marujo, eu já associava com pirata e tal, então já ficou a fuazinha ele não ter o braço, tá ligado? Foi acidente marítimo e tal. Eu tinha esse bug aqui, ó. Acidente marítimo. É, aqui, voltei. Eu tenho, esse bug aqui eu tenho até hoje, cara, ele. Pô, maneiro. Esse bug é muito maneiro. E se eu tenho um brinquedo da infância ainda, é muita coisa. Eu tinha contado no outro conversa que eu tinha tido com o pessoal que... Que aquela bazuca ali não cabia, não ficava mais, né? No... Aí eu botei umas cordinhas e tinha sempre um que carregava nas costas aquela bazucona, né? E era o que resolvia as tretas, geralmente o que resolvia. Ou pelo tamanho, isso podia ser um jetpack também. Cara, eu lembro também. Eu lembro que eu tinha vários G.I. Joe, cara, mas o mais legal dos meus G.I. Joe não eram nem eles em si, porque eu nunca fui muito ligado em saber os nomes deles e coisa e tal. Mas no meu prédio tem um jardim, na época eu sabia o nome deles. Eu não... no desenho, né, cara? Nunca fiz questão de saber o nome dos G.I. Joe. Mas eu tinha um jardim no meu prédio, cara. Tipo, logo na entradinha dele. E, tipo, cara, eu vivia brincando lá no meio da terra com os G.I. Joe, sabe? Tal. E aí um dia eu brinquei que um deles morreu e enterrei ele lá, silicone e tal. E aí no outro dia eu fui buscar o G.I. Joe, ele não tava mais lá. Cara, porque eu chorei. Alguém foi mais esperto. Puta que pariu. Ladrão de tumbas. Ladrão de tumbas. É, ladrão de tumbas. Os caras violando com esse corpo aí, cara. Ele virou um zumbi. Esse que eu mandei era um que eu achava muito foda, esse camburão. Puta, aí. Puta, esse eu tinha, que era muito legal. Camburão! Tinha espaço pra 36. Eu acho que o meu tio, caralho, meu tio tinha isso aí, eu acho. Cara, era muito. Quem tinha 36 já jogou pra enfiar nisso? Eu tinha. Caralho! Meu Deus. E esse flutuava estranho, porque essa porra desse bar, esse caminhão flutuava na água. O hovercraft que eu tava mandando pra vocês, o hovercraft. O hovercraft não flutuava. Mas nas propagandas flutuava, andava sozinho e dava um tiro, né, cara? Bota um balão. Nas propagandas os bonecos falavam também, né? Caralho. Mas sabe que não flutuava, cara? Aqui na frente ele tinha uma parada que ele abria assim e saía tipo um barquinho menor, cara. Entrava água. Entrava uma água da porra. Cara, eu tinha um que eu curtia muito, eu tinha o Snake Eyes, que é aquele que ele vinha com um cachorro, sabe? Ah, sim. Quando era o Snake Eyes já, né? Que mas era outro nome, era outro nome. Era o Cobra Inimigo. Era uma coisa assim, cara. E como é que era o nome daquele, tipo, do comandos em ação mais fim de carreira lá, que era os musculosão, tá ligado? Não, isso aí é SOS Comandos. Isso aí é SOS Comandos. Os SOS Comandos eram os vilão, cara. E os G.I. Joe eram os heróis. Aqui, cara, aqui, aqui é o das primeiras séries, o Snake Eyes. E, sabe que existe Snake Eyes, cara? Porque a Hasbro não pintou o boneco. Simplesmente bom, né? Lançou pedação de plástico no mercado? Caralho! Como é que o nome daquele filho da puta ali no canto que tem um míssil na perna? Tem um filho da puta que tem um míssil na perna ali, cara. Eu tive três desse filho da puta, cara. Três! Igual! Aquele camuflado ali de baixo eu tinha, o laranja e preto aquele ali, cara. Da Força Tigre? Força Tigre, isso aí. Pra caralho, nossa, né? Força Tigre. Eu tinha o paramédico também, eu tinha um que era o paramédico, o Doc. Marujo. Eu tinha um daqueles que tinha paraquedas. Mas, eu tinha um, lembra aqueles que tu molhava e ele trocava de cor? Sim, eu tenho um desses, cara, eu tenho um desses. Tá roxo até hoje, o peito dele tá roxo até hoje. Você molhou muito, cara. A água tava muito gelada. Ai, ai. Mas eu acho que desses aí que tu mandou, eu só tive o do míssel, que eu tive três igual, cara. Era uma unidade de combate, cara, do lado do Crank. Eu brincava que eles eram clones. Eu tinha aquele avião e tinha esse aqui. Porra. Cacete. cacetada, que ia fuder, cara. Cara, eu não lembro de ter avião de brinquedo, cara. Agora, tinha dois aviãozinhos. Era esse aqui que eu tinha, ó, que vinha com um cachorro. Ó. A Real American Hero. Cão Bravo, Cão Bravo. Cão Bravo. É. Cara, o F-14, cara. Eu não posso ser acusado de misoginista porque eu não quebrei a cara da menina que quebrou o meu avião. Ela é abrindo assim o cockpit que arrancou a carlinga, cara. Caralho. Ah, merda. Meu pai depois compra outro pra você. Sim, claro, tô esperando até hoje. Até hoje, filho da puta, né? Cara, tinha um que vinha com. Que era o paramédico, ele vinha com a maletinha assim, velho. Eu achava muito foda, cara. Todos eles tinham uns acessórios legais. Eu tinha um que desarmava a bomba, cara. Então ele tinha muita... Ele tinha até um robozinho, assim, de coisa. Era muito legal. Ah, J. Joe teve altas coisas aqui. Não, J. Joe eu sempre tive vários, cara. Eu tenho guardado até hoje. Eu tinha um que era um índio. Cara, olha só, engraçado. Eu tive esse aqui, ó, que eu mandei pra vocês. Só que ele é de outra cor, ele é verde, cara. Acho que deram repintada nele quando eu vim pra cá. Eu mandei pra vocês um sobrevivente, cara. Ah, olha ali o SOS Comando. Ali que é. Que ele era originalmente um negão, cara. Só que agora ele tá caucasiano. Ele tá com 20 litros. Ele deu o Frank Castle. Isso era do Falcon? Cara. Não, cara, esse é aquele de feira. Esse é o meu Fagat customizado. É isso que eu tô vendo. Que o Lenny tá usando. Fagat customizado. É que ele tinha uma calça khaki normal, né, cara? Eu pensei, putz, esse cara parece Fagat, cara. Se eu cortar essa calça, tirar essa blusa dele, ele vira o Fagat custom, cara. Esse que tá uma foto sem camisa, cara. Ficou muito foda. Esse é o Lenny pós-apocalíptico, cara. Mas essas comandos eu tive alguns também. Eles tinham cara. Cara, tinha um que era cara do. Eu até falei no brinquedo cagado, né? Um tinha a cara do Chuck Norris, outro tinha a cara do Schwarzenegger. Cara, eu tenho até hoje o que é a cara do Chuck Norris, o que é a cara do Schwarzenegger e o que é a cara do Stallone, cara. Eu tenho todos. Olhando esse negão bem, ele parece um pouco o Billy Blanks. Eu achei um que eu tinha do Força Tigre aqui, ó. Força Tigre. O quarto já tá todo enrijecido. Que eu acho tá que eu acho que ele tá bem parecido com outro médico, ó. Não quero dizer nada. Outra coisa. Mas exatamente, olha aqui, ó. Vou mandar pra vocês aqui, ó. É como se fosse aquele médico, só que repintado. Pode ver, o mesmo. Tem a maletinha ali, o bagulho de ir nas costas, tudo. Nossa, é o mesmo cara. É. Que safadeza, né, cara? Eu não sei se os caras repintavam pra cá. Ou se eles criavam uma coleção nova, daí pegavam os antigos e repintavam pra ficar. Repintava. Os que não venderam. Ah. É, tipo, agora tem a Força Tigre. É, ó, pinta esses caras igual tigre. Agora... tipo os J.I. Joe genéricos, assim. É. Sempre vão ter de background. E pra finalizar sobre J.I. Joe, ele sempre tinha uma cartelinha com tudo sobre o personagem, né, cara? Eu guardava essas porra tudo. É, eu colecionava. Eu colecionava as cartelinhas. Eu nunca guardava nada. Sempre rasgava tudo, a tabelinha. Mandando aí pra vocês, porque tinha toda a coleção que fechava aquela... A coleção daquela estação, né, cara, do J. Joe. E embaixo tinha pra recortar ali a cartelinha com todos os dados do personagem. É que era bem onde eu rasgava pra tirar o boneco. Uhum. Burro, né, cara? Ah, era criança, né, cara? Eu sabia nem ler, foda-se. Eu gostava dessas comandos que eles vinham com skate, né, cara? Pra parar em pé. Ele tem um buraco. É. Eu brincava que eles eram tipo uns skate voador que eles usavam pra andar pra lá e pra cá. Sim, claro, hoverboard, cara. Era os hoverboards deles. Vamos lá, Tom, tu tá quietinho aí. Fala mais um aí. Eu, na verdade, eu brinquei muito de uma... com portátil, aqueles minigames. Lembram que tinha um que era um joguinho de futebol? Brick Game? Da Tiger? Eu tive aqueles que era a telinha, assim, tinha o basquete, futebol. Tá, tô ligado. Eu morri de vontade de um desses, nunca tive. Na verdade, o meu tio tinha um desses, né? Daí eu ficava brincando com o dele. E eu pedi pra minha mãe pra ela me comprar um. Daí ela me comprou um daqueles minigames que vem com 1.100 jogos. E são todos iguais. São todos iguais. É tudo enduro e pong. É o dos quadradinhos. É tudo enduro e pong. É só isso que tem. Sabe o que eu acho foda desse jogo? Que eu lembro que nessa época, na época que eu ganhei o meu, que eu tive um brick game desse também, Foi na época que tava estourando o Game Boy, e aí todo mundo assim, ah, Game Boy, Game Boy. Daí, tipo, cara, chegaram pra mim, olha aqui, ó, a gente comprou um Game Boy pra ti. Pensa numa criança feliz, cara. E aí, quando eu abri o negócio, assim, cara, foi os punhos da decepção, assim, atingindo a minha cara, assim, tipo, pá! A vida te batendo, muita força. E aí eu peguei, eu olhei pra minha tia e disse assim, mas esse não é o Game Boy. Daí ela olhou pra mim e disse assim, é, mas é esse aí que tu tem. Tipo, é o que tem pra você. É, você vai ter. E é uma lição pra vida, cara. Vocês falaram do 999 jogos em um? É isso. E era mais de 999 até. Que era tudo igual. Era Tetris, era aquele que é um carrinho de corrida, que era um T. O que eu mais gostava era o Breakout, isso aquele aí. Que ficava rebatendo quadradinho pra destruir em cima. Mas, isso. Esse pra mim era o da cobrinha. Eu devo ter destruído muito o meio ambiente com as pilhas que eu gastei nesse videogame. Eu usei muito ele. E daí eu tive o melhor brinquedo de todos, que foi o meu Super Nintendo, que eu tive o compacto, aquele menorzinho. Sim, tinha que arrancar com a mão. É, não tinha esse ator nesse. 9.999 jogos em um. Caralho! E até o 100, e 100 era tudo repetido. Não é 100, não é 99, é 9.999. Caralho! Tem mais. É mais de 9.000. Eu tive o miudinho, essa era a mesma lógica. É, tinha outra coisa. Preto aí no cinza também, né, cara? Uhum. Cinza encardido. O meu era cinza. Nossa, encardido. Eu tinha o cinza encardido. Eu tinha o cinza encardido, é mais comum. O que eu lembrei agora foi Tamagotchi. É isso que eu ia falar, o único brinquedo de moda que eu tive foi o Tamagotchi. Cara, eu tive um daqueles eu tive um dos pirata, né, cara? Não era o... Eu tive o do pirata que o nome era Jink Dino, cara. É, era um dinossaurinho. Era um triceratops, eu tive esse. O meu era um tiranossaurinho. Eu nunca consegui fazer ele. Era um tiranossaurinho Rex. Ele sempre morria e virava capeta, ele nunca virava anjo, tá ligado? Quando ele morria bem cuidado, ele virava um anjo. Mas o meu foi engraçado porque ele sempre morria, né? Daí chegou uma época que eu comecei a cuidar bem dele e tal, e pensei, bah, dessa vez vai dar certo, vou chegar no último formato, sei lá. E daí um dia eu esqueci ele na mochila de um dia pro outro, cheguei lá, tinha só a caveirinha. Puta merda. Era esse aí que eu tive, cara. Igual esse aí da imagem que mandaram, branquinho. Exatamente esse que eu tinha. Eu também. E eu tinha uma raiva, cara. Porque ele era caro, porque era caro, né, velho? Não, caro? Não só porque ele era caro, mas porque ele era caro, cara. E aí tinha 300 mil comandos que eu tinha que fazer nessa porra e tinha 5 botão. Sou uma criança, não sou um japonês de 32 anos de idade, cara. Aí tinha aquela chavinha de papel plastificado no canto que ligava e desligava. Isso. Cara, eu fiquei uma semana, o bichinho crescendo, falei assim, vou desligar. Ligava no dia seguinte, ficou no meio da bateria. Voltou do zero. A gente falou que ia gravar sobre Digimon e não gravou, mas foi assim que surgiram os Digimon, com os Tamagotchi, ó. É verdade. Agora eu entendo porque eu tinha vergonha de pegar o meu em público pra alimentar. esse negócio foi um inferno, cara. Sim, foi mesmo, cara. Isso cara, eu e o eu skate tão... de dedo foram dois. Eu tinha que fazer skate de dedo, foi muito vergonha. Mas skate de dedo é mais retardado, cara. Não, calma que é melhor. Calma que vocês vão conhecer. Eu tive bicicleta de dedo. Não. Bicicleta de dedo e roda de dedo era o patinete, Agora. Que skate retardado. De dedo, cara. Eu tava tão na vibe da galera de skate de dedo, cara, que teve colega meu de escola que construiu um half-pipe, velho. Do tamanho de uma classe, velho. E ele levava pra aula, pra nós brincar. Caralho. E aí, porque eu tava tão na vibe, que daí, tipo, quebrava os skatinhos de dedo e tal, velho. Eu pegava umas réguas e engembrava uns snowboard de dedo, cara. Eu ficava fazendo manobra no meio da classe, no meio da aula, tá ligado? Tipo, pula do estojo pra não sei o que. Vai na mesa da, sei lá, da guria do lado, sacaneia os cadernos, tudo. Eu tentava fazer manobra, aquilo não conseguia, aí eu dava pro meu G.I. Joe, tá ligado? Toma, vai andar de skate, ó. E ficava trocando rodinha. Eu achava muito ridículo isso daí, gente. Desculpa, mas eu tinha vontade de queimar todos eles. Era ridículo. A única coisa pior que isso era Beyblade. Eu ia dizer que o mais ridículo que isso era aquelas duas bolinhas que ficam batendo, assim, dando aquele barulho irritante. Ah, Bad Bag, eu tive também, era legal. Aquilo lá era legal. Né? Tive... Ah, bom tomar no cu de vocês tudo. Eu tive, quebrava altos dedos, cara. Isso aí. Quebrava altos dedos com aquilo. É, eu tive isso aí. Eu usei isso da maneira correta. Eu usei isso da maneira correta duas vezes. Com na boleadeira? Vez eu já girei. É boleadeira já... isso, é pra caçar, mano. Caça-cervo, não, mata, cara, eu juntava dois e fazia, eu, com o Durex e fazia um robô, cara. Agora, o que eu tinha, mas não era um brinquedo, eu usava como brinquedo, era esse estojo aqui, cara. Porra, isso era um foda, hein, cara. Caralho, isso aí. Que isso? É um estojo, cara, de metal. Estojo? Cheio. Ah, mas lápis? Isso aqui é um Megazord, cara. É um Megazord. É, praticamente. Uma caixa registradora. Ele é enorme, cara. Ah, gigantesco. Isso, eu já vi esse estojo, era só os ricos que tinham. Vai foder. Estojo foda, cara. A minha infância foi quando eu tive aqueles lápis fluorescentes. Vocês tiveram aqueles lápis que brilhavam no escuro? Tom, o auge da minha infância foi ter um lápis borracha. O auge era aquele, a caneta quatro cores, cara. Nunca tive. Que eu tentava insistir. Eu tentava insistir em baixar duas cores ao mesmo tempo, assim, pra ver se saía uma nova cor, tá ligado? A minha estragava. Eu queria baixar as duas ao mesmo tempo. Desbloqueava um achievement. Criava uma cor nova, velho. Eu nunca tive dessa daí, mas eu tive um estojo de lata que por muito foi utilizado como arma. Então, cara, eu morri de vontade de ter estojo de lata. Do colégio. Aí eu tive... E a primeira vez que eu deixei ele cair no chão, que voou lápis, todo mundo tava ficando barulhada, a sala tava em silêncio, blá, blá, blá, blá, blá, eu desisti. Eu tinha um... Gente, deixa um apontador, cara. Eu tinha um apontador que era um robozinho e uma vez eu perdi meu estojo, cara, adorava aquele apontador. Tem uma história, gente, que é muito, muito viagem. Quando eu tive meu primeiro minigame, que foi aquele 999 em 1. 1 milhão de reais. Eu me lembro de pensar, meu, já imaginou que louco se eles inventam um aparelho onde eu possa assistir TV e jogar e levar comigo nos lugar e fazer ligação e, tipo, eu imaginando o que seria o futuro do smartphone. Porra, tu podia ter ganho dinheiro, então. Você ganhou dinheiro, eu era muito pequeno, gente. Porra, do céu. Mas eu me lembro de imaginar exatamente assim. Meu, que massa que seria se eu pudesse assistir Pokémon aqui nesse minigame, porque a mãe tá lá na sala assistindo TV e eu queria assistir Pokémon. Daí agora tem a Netflix no celular e diabaredo. Galera, vamos encerrando aí, já fechamos uma hora aí. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, que o Evandro tava falando do apontador robô, e eu lembro que eu tive um apontador que era uma nave, um apontador que era uma moto. Mas o melhor apontador que eu já tive até hoje foi um apontador que ele era uma chaproca de metal. Uma vez deu umas confusão na escola, cara. Eu meti aquela chaprocona dentro de uma meia e falei, vem. Ninguém... Cara, eu juro por Deus, cara. Eu dei com aquilo em cima da mesa. As massas, né? Abri um talho na classe. Os caras ficaram me olhando assim. Daí eu, é isso aí, ó. Se encher o saco, o pau vai comer. Você é o Vini na primeira série. Vini ano 1, né, cara? Vini ano 1, Vini no Jardim de Infância. Surrando os coleguinha ruivo. Caralho. Mas vamos começar a encerrar aqui. Alguém quer falar rapidamente de lembrar mais algum brinquedo? Cara, eu quero. Eu, da minha foto aqui no Skype, que é um Lang-Lang. Até eu virar ele pra minha cara e acertar meu próprio olho, que é uma bosta. Aí é muito esperto, né? Cara, esperto. Para pra pensar, cara. É igual eu enfiando o dedo na tomada e. A culpa do Lango-Lango, e colocando, e colocando a flechinha pra fechar o curto, pra saber. Eu sabia o que ia acontecer, tá ligado? Pode tentar. Cara, para pra pensar. A porra da mão do Lango-Lango, ela é exatamente um pouquinho menor que o olho de uma criança. O olho de uma criança. Aí ela vira assim. Ah, pô! Cara, no olho, cara. No olho, parecia um drogado depois, com aquela treca inchado, vermelho. Tomar no cu, era legal. Eu não sei se era da mesma época, eu lembrei que tinha aqueles macacos Murphy, que tu apertava e faziam... Eles dançavam? Não, só aperta. Só apertava e saia um barulho, assim. Não... Essa era, tá, era a vibe. Acho que eu lembro qual que era. Vai, Godoc. Vai falar aí, Godoc. Beleza. É, lembrando rapidinho, brinquedo de feira, aquele soldado que vinha com paraquedas de plástico, que você amarrava, tacava ele pro alto, ele descia devagarinho de paraquedas. Uhum, fazia... Era um bonecão de plástico duro, sabe? Era só isso. É, que muitas vezes substituiu o paraquedas de mercado. Sacola de mercado, né? Sim. Outra coisa. Aí eu lembrei de um avião que eu tive uma vez, que ele era feito com filme de raio-x, e a ponta dele era um tipo Durepox pesado, assim, sabe? Aí ele era fininho e tal. Cara, o bicho dava altas manobras. A nossa cabeça no treco fuder pra caralho, né? Cara. Ver, era tipo, era um piá pequeno sem graça jogando bagulho no chão e dizendo assim, ah, que fuder! Não, o cara, o avião voava, sério, ele ia 30 metros pra frente, uns 5 metros pro alto, cara. O bicho voava muito. Foi assim que ele foi parar no Ribeirão e eu perdi o negócio. Eu já falei do Power Ranger que vira cabeça. Outra coisa que voa, o Tazo que voa. Tazo, mano. Perdi muitos. O Tazo que... Arma e voa. Muito amigo por causa de Tazo, cara. Aí você botava dois Tazos daquele, um de ladinho com o outro assim, e soprava pra fazer corrida de Tazo. Mano. Caralho, cara, nós fazia guerra disso no corredor do colégio, cara. Era Tazo voando pra tudo quanto é lado, o nego tomando o olho dele. Eu vou ter que mandar uma foto pra vocês depois, porque eu achei um porta-tazo, que tá cheio, tá ligado, de tazo, e tem aquele... Deus que voa, manda pra cá, manda pra cá, mira bem, assim, aquele que tu usava pra virar os tazos, como é que se chamava aquele? Era o... Aquela mão? Gigatazo. Ah, gigatazo, pesadão. O que era mais pesado, eu achei, cara... Era do tamanho do telão de plástico, é. Morel, assim, só que grossura do Morel. O megatazo que eu tenho aqui, cara, ele é de sei lá, acho que é de ferro. E tem um desenho, de um lado tem o Wolverine Arma X e do outro tem o Ciclope da Era do Apocalipse, assim, cara. Eu não sei de onde saiu isso, cara. tá lá junto com os Tazos esse Mega Tazo, que é um bagulho de ferro, assim, cara. Caralho. E meu último brinquedo educativo, e que eu usei pra caralho, era o Pense Bem, cara. Oh, muito bom. Pense Bem Multi. Foi na época que eu já tava começando os brinquedinhos eletrônicos e tal. Eu achei que ele ia dizer que foi na época que eu tava entrando na faculdade. Não. Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu mostrei pra vocês, né, que eu tinha numa outra conversa, que eu tinha o livro que era do Street Fighter, né, do Pense Bem de Pergunta. E era um desenho muito cagado olhando hoje, assim, os... Era muito mal feito o desenho. Mas era legal, cara. Porra, Pense Bem, era demais, cara. Fazia conta, tinha forca, tinha pergunta e resposta. Tipo aquele que era o Siga-me, né? Que tinha que ficar largando os negócios. E tinha os livros, né, cara? Que tu comprava que. Porra, tu ia nas Americanas lá e tinha um monte de livro desse, né? Uhum. Eu acho que foi minha primeira. Foi o primeiro contato com RPG, cara, porque eles lançaram um do Thor, que ele tinha múltiplos caminhos. Tu chegava no final da página, tu escolhia o caminho que tu queria ir, tu digitava o código no Pense Bem. E aí tu ia pra página tal e ia mudando as coisas, assim. Foi o primeiro e único contato que eu tive com RPG. Aproveitando pra fazer um disclaimer, assim, a gente pode fazer um podcast especial sobre card games, né, cara? Porque, pá, cara, depois, cara, quando eu tava com 12 anos, depois dos 12 eu só joguei Magic, cara. Mas assim, ó, era Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, esses diabos aí, era card game pra lá, card game pra cá. Era drogas pesadas até chegar no final. Foi o diabo, cara. Tudo com o diabo. Mais alguém tem mais algum pra... Tá, eu vou separar os três últimos, velho. Vai lá. Isso aqui. Isso aqui é ótimo. Esse é o dia também. O caminhão do scanner do carga pesada. Ah, caralho, velho. Puta merda, mano. Nossa. Caminhão do carga pesada. Eu lembro que tinha Fica. Tinha uns... De madeira, cara, desse tipo, assim. Só que ele era... A caçamba era de madeira mesmo. Com uma lona. É, exato, cara. Quer dizer, na verdade, eu não sei se era da carga pesada, mas eu, na minha cabeça, era, tá ligado? Falaram que era. Aceitou. Então. Eu aceitei com naturalidade. Isso aqui, eu acho que... Não sei se o Evandro viu quando ele veio pra cá. Não sei se o Segui levou vocês pra dar uma olhada. Nesse aqui, cara, nesse lugar. Acho que não. Não sei. Tô especulando de uma coisa que eu não sei, não tava junto com vocês. Que é uma galeria em São Paulo só com as veiaradas, cara. Com os brinquedos velhos. Ah, ah, que maneiro. Não. Mas é, não é na galeria do rock, não. Não, não é perto, cara, ali perto. Ah, então não foi. Só então... tem a galeria do rock em São Paulo. Porra, porque... eu fui ali pertinho, não sabia. Senão não, eu fui, me levaram na galeria do rock, Vini. Então, tipo, isso que eu tô perguntando, era na galeria do rock? Então, não era, então eu não fui levado vocês lá, cara. É uma galeria, cara, toda cheio dessas... Dessas... Aquelas essas porra, vitrine. Em São Paulo, eu só conheço a galeria do rock e os bar. Só que me apresentaram. O bar perto da galeria do rock. É mais ou menos só o que tem em São Paulo, na verdade, é isso. Isso aqui, cara, a prova de que o mundo é uma bosta hoje. Eu tive a arma do Rambo. Pô, espoleta. Ah, não, essa lançava, né? Essa bolinha, não, essa bolinha. Essa lançava também? Ou só fazia lançava. Nossa, a bolinha na frente. Sim, ó, tem as bolinhas aqui, ó. Lançava também. Eu tenho o Rambo, eu tenho. Chaveirão de bala, velho. Isso aqui hoje em dia, pra ser uma notícia de jornal, é muito rápido. Eu tenho aquele bonecão do Rambo, o sem camisa, aquele que tinha facolão, que era. Que ele era da hora. Eu acho que eu tenho até hoje, cara. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui pra mostrar. Esse aqui, ó. Era o Rambo. Eu tinha um Rambo, eu tinha um Jaspion, tá ligado? Eles disputavam o helicóptero, porque eu tinha o helicóptero do Jiraiya. Eu tinha o helicóptero do Jiraiya, ficava o Jaspion e o Rambo disputando. Nossa. Tá aí no... Caralho, cara, essa metralhadora. Eu tive o Jeep dele, tá ligado? Que vinha essa metralhadora aí que ele tá segurando. E daí tu acoplava ela no Jeep e, tipo... Ele ficava atirando dali. Cara, muito reflexivo, cara. Ele tá muito reflexivo. E aquela... E aquela bazuca ali, cara, tu puxava a cordinha atrás e tinha uma molinha, então esse bagulho vermelho saltava pra frente, assim, tá ligado? Sim, cara, mas tinha um negócio. O Rambo, o boneco, esse era baseado no filme, né? É, sim. Tinha o Rambo dos braços brancos, quer dizer, da camisa branca, que era baseado no desenho, esse aqui. Ah, sim, ele vinha com altos apetrechos, cara. Ele vinha com... Aí é que tá, o boneco do desenho, seus braços são muito mais musculosos. Caralho, que é essas perninhas, rapaz? Oh, cara malha, leg press. Então, eu tinha o do filme, né, cara, que tinha os braços mais fininhos, né? Aí meu primo tem o outro, aí vou trocar e não vai perceber. Só que eu não percebi que, tipo, a cor dos braços é diferente, cara. Eu achei que ele não ia perceber. E esse, ele tinha uma mochila com uma arma, que a arma, tu apertava um botão e ela ia pra frente, não sei se você lembra disso. Sim, sim. É, que ainda tem essa arma. É. A arminha vinha pra frente, assim, numa molinha, assim, fazia um... Era muito doido, cara. Era outra infância, né, mano? Achei até o... No meio das imagens do Rambo aqui, achei o... Aquilo nas costas do Rambo é uma cadeira de bar? Não, cara, era tipo uma mochila com uma arma acoplada. Tu apertava, ela ia pra frente e encaixava na mão dele, assim. Ah, tá. Eu achei até o G.I. Joe índio, cara. Na procura do Rambo, eu achei o G.I. Joe índio que eu tinha aqui. Mas se fosse o Rambo... Se fosse o Rambo do Evandro, ele ia andar com a cadeirinha de bar nas costas. Sim. E um isopor, né, cara? A arma tira gelo. Caralho, que magia, esse índio, cara? Era o índio do G.I. Joe também. Eu não sei, mas ele tá muito puto. Mas, cara, esse do desenho tinha uns bonecos muito horríveis, cara. Tava olhando as coleções aqui. Mas eu lembro, cara, que deixa eu ver aqui o que eu lembro. Eu lembro que eu tinha o Trovão Azul. Tinha o... Inferior? Não é pano, pô. É inferior. Trovão Azul era foda. Você vai ver meu post da semana que vem, cara. Olha que coisa. Pra quem estiver ouvindo a semana passada. Trovão Azul. Eu tinha uma X-Wing, cara. Eu tenho ainda, mas ela tá um pouco. Ela tá meio quebrada, assim, mas eu tinha uma X-Wing. Não tinha nenhum boneco do Star Wars, mas uma X-Wing eu tinha. E eu acho que o Trovão Azul e. Cara, pra finalizar, o Pirocóptero. Vetor do Diabo. Ah, cara, falando boneco, eu tive boneco de todos os X-Men, cara. Porra. Fica me sentindo mal agora, porque o Tom ficou falando assim, ah, porque na minha infância eu era pobre, cara, eu tive todos os X-Men, cara, eu tive o Homem de Ferro, eu tive o Homem-Aranha, eu tive vários Homem-Aranha. Homem-Aranha nem é dos X-Men. Homem de Ferro, Homem-Aranha. Cara, eu tive o Homem-Aranha 2099 de bonequinho, cara. Caralho. Eu não sabia nem que porra era o Homem-Aranha 2099. Eu tive o Homem de Gelo do Era do Apocalipse, deixa eu ver se eu acho essa porra, esse boneco era lindo, cara. É, eu tive muito boneco genérico de G.I. Joe, né, esse tipo de coisa, cara, tinha muito, que era qualquer... O lugar que tu fosse era fácil de reproduzir, eu acho que tu tinha muito, vários, né? Mas, cara, pirocóptero era um bagulho mortal, velho. Sim, cara. Pra arrancar olho era... Nossa, cara. Era muito fácil. Famílias perderam... Nossa, perderam muitos filhos nessa guerra dos pirocóbicos. Eu vi o boneco aqui, cara. Que eu lembro que eu ganhei o boneco. É tipo Bala Soft, isso aí. É feito pra causar tragédia na família. Ah, então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Postem aí nos comentários os brinquedos legais, não os cagados. Os cagados a gente já falou muito. Postem os brinquedos olha legais aqui, ó, de vocês. Ó, Tom, bonequinho que eu ganhei importado de Nova York. Que merda. Vai. Ficava me sentindo mal pra caralho, cara. E ele vinha com umas mãos e com uns braços que tu acoplava nos braços e nas pernas dele. E tipo, um lado era uma lâmina gigante e do outro lado era tipo uma garra, assim. Pra poder pra caralho. Eu tinha os brinquedos do Kinder Ovo, foda-se. Eu tinha muito brinquedo. Sabe a parte legal, Tom? Eu também. Eu tinha aquelas garrafinhas da Coca-Cola que as crianças achavam que era Coca-Cola de verdade. Não, aquelas que diziam que se tu bebesse morria, que eles não podiam ver. Eu morria de medo. Caralho. Eu tinha os ioiô da Coca-Cola. Eu tive muito gelouco também. Gelouco. Cara, quase não tive nenhum. Não servia pra nada aquelas coisas. Mas eu tive os bonequinhos da Parmalat, vocês tiveram? Tive os gelocos, chegaram até os bonequinhos da Parmalat e tal. Ô, meu pai trabalhava na Parmalat e tinha quase a coleção inteira dos ursos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Onde está o pobre menino rico? Olha ali, ó. Alguma coisa eu tinha que ter, né? E eu triste. O pai pegava de graça. E o triste era porque eu tinha só os macacos, cara. Eu tinha o gurilo e o macaquinho. Cara, eu tentei. A cuca? Como? Foca. Ah, foca. Cara, eu tentei transformar o meu Aquaplay num campo de futebol de verdade, cara. Pô, Aquaplay, bem lembrado. Colocando suco de limão, cara. Porque, tipo, pra mim não fazia sentido que o campo não fosse verde, tá ligado? Caralho. Eu tinha um Aquaplay basquete. Tomou água do Aquaplay. Eu tinha água do. Cara, a água do Aquaplay era água normal, porra. Ele vinha vazio e tu botava água da torneira dentro do. Mas mesmo assim é idiota, cara. Tinha a porra do Aquaplay ali, ele pegava e tu tomava água. Podia estar com sede, do Aquaplay, aí não tinha água pra brincar. Sim, e daí acabava a água do brinquedo, então eu brincava com o quê? Você enchia de novo? Enchia de novo, caralho. Aí você mija, virou mija play. Ele tinha uma borracha infinita. Gente, essas águas eram velhas, não é? É água velha, é isso que eu tô pensando. Cara, mas foi uma perda total, cara. Ah, esse campo de futebol não é verde. Aí comecei a botar suco de limão em cima pra, tipo, pra achar que ia ficar verde, tá ligado? Uhum. Foi virando uma sopa e eu não conseguia ver mais porra nenhuma. Parabéns. Eu tinha o de basquete, cara. O de basquete era duas. Esse tinha que jogar, era de jogar de dois também, né, cara? Então era maneiro, velho. Jogar de dois. Tinha um placarzinho ali. Tinha com dois controles. Claro, então, dois controles. Então, eu nunca joguei de dois, porque eu usava os dois controles pra fazer gol, assim. Não, cara. O meu não era de futebol. O meu era as argolinhas pra fixar nas hastes. O que era uma merda, porque se você apertava o botão com força, as que estavam fixadas saíam da área. Eles iam pro canto. Uhum. O meu era o contrário. O meu tinha um caninho e tinha umas bolinhas coloridas que tinha que ir pra dentro do caninho. E aí no meio dele tinha uma estrela gigante que ficava girando, tá ligado? Ah, sim. E aí quando movimentava muito a água, a porra das bolinhas caiu nessa estrelinha, cara. Daí a bolinha patuca até lá, era um tareiro, caralho. Esse que o Zwaste mandou do futebol também é multiplayer cooperativo, cara. Tinha que jogar multiplayer. Multiplayer cooperativo. Ah, é muita marotagem. Chega, né, galera? Eu tive pega-peixe, gente. Ah, pega-peixe. Ah, sim, aquele da varinha magnética. Isso. Você era muito bom, cara. Eu tive uns dois desses, cara. E até hoje essas porra. Que quebrava rápido. Tá, então, galera, chega. Já falamos bastante aí. Não sei quem é que vai editar isso aqui. Garipa. Talvez eu. Então. Isso aí só em maio, esse podcast. Sabe o jeito. Então, galera, é isso aí. Curta a nossa página. Segue lá no Twitter. Entra no Proibidão dos Amish. Deixa uns comentários lá. Baixa pelo feed, peguem nosso feed. Nosso feed tá funcionando, tá. Enquanto tá funcionando, aproveitem. E é isso aí, até semana que vem. Obrigado, abraço! Não aguento mais. Valeu! Beijo. Falou. Até mais.